noite será maravilhosa. Um sorriso no rosto, a vida que abraça. Coração batendo em perfeita sintonia. Essa noite é só paz e alegria. Essa noite será maravilhosa. Um sorriso no rosto, a vida que abraça. Coração batendo em perfeita sintonia. Essa noite é só paz e alegria. Estrelas iluminam nosso caminho, pois espero suave, trazendo carinho pra amigos, família. Ou num grande amor, essa noite catarina, sair de calor. Deixa o sol entrar, deixa a vibe rolar, esquece o que passou. É hora de celebrar. Sorriso no rosto, a vida que abraça. Coração batendo em perfeita sintonia. Essa noite é só paz e alegria. Se tem samba, tem dança, tem gente feliz. É o momento perfeito que a vida nos diz que apesar dos problemas, sempre há razão pra cantar bem alto e soltar emoção. Quando o sol nascer vai ficar na memória mais uma página linda da nossa história. Será maravilhosa. O sorriso no rosto, a vida que abraça. Coração batendo em perfeita sintonia. Essa noite é só paz e alegria.